de vinhos. O mundo se prepara para as festas. As cidades coloridas com papel, enfeitadas pra esperar Papai Noel. Os corações se abrem pro amor. No céu aparece um sinal. Um raio de luz vem numa estrela, anunciando a noite linda de Natal. Sobre a neve em seu trenó vai chegar Papai Noel, com suas renas voadoras traz os presentes do céu. As crianças vêm correndo pra com ele se encontrar. Jesus vai sorrir pro mundo e essa gente vai cantar. Que as pessoas vençam o rancor e aprendam juntas a cantar o amor. Se você está distante de Jesus, abra o coração pra esta luz. Pessoas pensam.